96, BB 147, 1240, Fortaleza. 1896, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1020. Índia Alfa reporta pronto, ponto de espera da 10, último lugar 2089. Gol 1896, mantenha inicialmente o ponto de espera da 10, vou só confirmar a liberação da pista aqui com as viaturas, ok? Só um instantinho. Agora sim, autorizada a linha de decolar pistão no zero, vento 140 graus, 8 nós. Gol 1896, decolado aos 25, controle em 1, 19.8, um bom voo. 19.8, senhorita, obrigado, muito bom dia, grata aí pela colaboração. Disponha. Controle, bom dia, 1896 Gol, decola, Pucaju, passando no 1500. Contato Radar, subo 370. Autorizado, ascensão 370, 1896. Comandando Gol 896, passou nível 190. Gol 896 voltando, negativo contato com Recife 268. 12685. 1865, 896.